Jornalismo Construtivo. Repórter Nacional. Olá, boa noite. Eu sou Márcia Dias e você acompanha agora as principais notícias. Anvisa autoriza coquetel contra a Covid-19. Caixa antecipa a segunda parcela do auxílio emergencial. Presidente Jair Bolsonaro inaugura trecho da transposição do Rio São Francisco. Brasil adere a projeto que liga América do Sul e Ásia por fibra ótica. Tensão em Israel. Número de mortos na faixa de Gaza sobe para 83 e comunidade internacional pede fim da violência. Nós estamos ao vivo no YouTube, Rádio Nacional BR e também no aplicativo Rádio ZBC para celular. Nos siga ainda pelo Twitter, @ Rádio Nacional BR. Hoje é quinta-feira, 13 de maio de 2021. Repórter Nacional. Boa notícia para quem recebe o auxílio emergencial. A Caixa Econômica antecipou a segunda parcela do benefício. Quem traz os detalhes da mudança ao vivo para a gente é a repórter Daniela Longuinho. Oi, Daniela, boa noite para você. Boa noite, Márcia. Boa noite, ouvintes. A Caixa Econômica antecipou o calendário da segunda parcela do auxílio emergencial 2021. Agora, todos os depósitos serão feitos em maio, com crédito liberado no dia 16 para os nascidos em janeiro e 30 de maio para quem faz aniversário em dezembro. Já o calendário, o novo calendário de saques, começa em 31 de maio para os nascidos em janeiro e vai até 17 de junho para os nascidos em dezembro. No calendário anterior, os saques terminavam em 8 de julho, ou seja, houve uma antecipação de 3 semanas para quem recebe por último. No caso das contas digitais, o dinheiro poderá ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem e na rede lotérica. Os valores também poderão ser sacados com cartão Bolsa Família ou cartão Cidadão. Vale destacar que para os beneficiários do Bolsa Família, nada muda. Eles continuam a receber o auxílio emergencial nas datas do benefício regular. Para mais informações, basta acessar auxilio.caixa.gov.br ou ligar gratuitamente para o número 111. Márcia, com você no estúdio. Obrigada, Daniela. Momento Saúde. A Anvisa aprovou hoje o uso emergencial de 2 anticorpos para usar em pessoas que contraíram coronavírus na forma leve ou moderada. O repórter Vitor Ribeiro está ao vivo com a gente, acompanhou essa decisão da Anvisa. Vitor, boa noite. Explica então como é que funcionam esses medicamentos. Oi, boa noite, Márcia. Boa noite a todos. É uma combinação de 2 remédios, o Banlanivimab e o Etesevimab. Os 2 são da empresa Eli Lilly, que tem sede nos Estados Unidos. Os remédios trazem anticorpos criados em laboratório que bloqueiam aquela coroa que tem na parte externa do coronavírus. É essa coroa que prende o vírus nas nossas células para que ele se reproduza. O gerente geral de medicamentos da Anvisa, Gustavo Mendes, explicou que os remédios bloqueiam essa coroa para impedir a replicação do coronavírus na fase inicial da infecção. De acordo com as pesquisas apresentadas à Anvisa, o tratamento tem 70% de eficácia para evitar o agravamento dos casos em diversas variantes do coronavírus. As pesquisas só não conseguiram comprovar a eficácia contra a variante P1, que foi registrada inicialmente no estado do Amazonas e se espalhou pelo país durante a segunda onda da pandemia. Gustavo Mendes destacou que os remédios podem ser usados em pacientes a partir de 12 anos com maior risco de evoluírem para formas graves da Covid, mas que não precisem de ajuda de equipamentos para respirar. Facilita o tratamento de adultos e pacientes pediátricos, 12 anos de idade ou mais, pesando no mínimo 40 quilos, que não necessitam de suplementação de oxigênio, tem a infecção por SARS-CoV-2 confirmada em laboratório e que apresenta um alto risco de progressão. Com base no que foi estudado nos protocolos, o que seria esse alto risco? Idade avançada, obesidade, doença cardiovascular, hipertensão, doença pulmonar crônica, asma, diabetes, doença renal crônica, incluindo aqueles em diálise, doença hepática crônica e imunossuprimido. O uso desses anticorpos já foi aprovado nos Estados Unidos. Os remédios têm validade de 1 ano e, após abertos, devem ser usados em até 24 horas se estiverem em ambiente refrigerado ou 7 horas na temperatura ambiente. O tratamento é aplicado na corrente sanguínea uma única vez e o paciente deve ficar em observação por pelo menos uma hora após receber a substância. Isso tudo precisa ser feito até o 10º dia de sintomas e, segundo o gerente de medicamentos, Gustavo Mendes, está restrito aos hospitais. O tratamento tem que ser iniciado assim que for diagnosticado o teste positivo para SARS-CoV-2. E até 10 dias depois do início dos sintomas é que a gente tem esse tratamento como ideal. E esse produto tem restrições de uso, o uso tem que ser restrito a hospitais e sob prescrição médica, não pode ser comercializado por conta da estrutura em que ele vai ser utilizado. Ele precisa de uma infusão, precisa de um ambiente em que tenha um profissional de saúde que possa administrar esse medicamento. Essa é a segunda combinação de anticorpos contra a Covid aprovada pela Anvisa. A primeira foi a Regencov, em abril, também em caráter emergencial. Em março, a Anvisa concedeu registro ao antiviral Remdesivir. Os três tratamentos ainda precisam passar pela avaliação da Conitec, Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, para começarem a ser usados no Sistema Único de Saúde. Ao vivo da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. CPI da pandemia. Hoje os senadores ouviram o ex-presidente da Pfizer no Brasil, Carlos Murilho, que comandava a representação brasileira da empresa farmacêutica norte-americana, quando começaram as negociações com o governo para a compra de vacinas contra o coronavírus. A reportagem é de Maíra Hane. Em depoimento à CPI da pandemia, o presidente da Pfizer na América Latina, Carlos Murilho, disse que as primeiras reuniões sobre as vacinas contra a Covid no Brasil começaram em maio de 2020, ao mesmo tempo que em outros países. Mas a primeira proposta de venda de imunizantes ao país foi feita de fato em 14 de agosto de 2020. De acordo com o presidente do laboratório, houve ainda outras duas propostas em agosto de 2020 e outras duas em novembro passado. Mas, de acordo com Carlos Murilho, os representantes do governo não enviaram respostas a elas. Não tivemos resposta positiva muito nem obrigado. Negativa sobre nem essa negativo. Oferta. Não teve resposta. Muito obrigado. Nas diferentes propostas, a Pfizer ofereceu dois tipos de contrato. Um de 30 milhões de doses, com 500 mil para serem distribuídas ainda no ano passado. O segundo contrato previa 70 milhões de doses, com 1,5 milhão de doses sendo entregues em 2020. O depoente acrescentou que foram ofertadas mais 100 milhões de doses de vacina em 15 de fevereiro de 2021 e também não houve resposta. Apenas em 8 de março, o governo brasileiro teria aceitado a proposta de 100 milhões de doses do imunizante da Pfizer. A empresa fechou o primeiro contrato com o Brasil em 19 de março deste ano e prevê que outro contrato deve ser fechado essa semana com mais 100 milhões de doses, totalizando 200 milhões de doses. O relator da CPI, Renan Calheiros, questionou a Carlos Murilho se os contratos tinham cláusulas chamadas leoninas, como ressaltou o ex-secretário Fábio Van Garten, que impediriam o governo de assinar. O depoente afirmou que em todos os países as ofertas foram feitas da mesma maneira. Em relação à venda de vacinas para entidades privadas, Carlos Murilho afirmou que o posicionamento da Pfizer é continuar vendendo para governos e que desconhece quando a empresa poderá vender para outras empresas. Da Rádio Nacional em Brasília, Maíra Heinen. E a Pfizer entregou um novo lote de vacinas ao Brasil. É a terceira remessa enviada ao país referente ao contrato da empresa com o governo federal, que prevê um total de 100 milhões de doses do imunizante. Detalhes com Larissa Lousrânia. Mais de 628 mil doses da vacina contra a Covid-19 da Pfizer serão distribuídas por todo o país nos próximos dias. O imunizante, fabricado na sede do laboratório na Bélgica, já está no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, este é o terceiro lote do contrato, que prevê 100 milhões de doses entregues até setembro deste ano. Até esta quinta-feira, o governo federal já distribuiu pelo país mais de 1 milhão de doses da vacina da Pfizer. Após a entrega, o imunizante precisa ser aplicado em até 5 dias por causa da mudança de temperatura. Por isso, o Ministério da Saúde recomenda que a vacina seja concentrada nas 27 capitais do país. Para saber mais sobre o andamento da vacinação, acesse gov.br/saúde. Com supervisão de Sheila Noleto, da Rádio Nacional em Brasília, Larissa Lousrânia. E tem mais vacinas chegando aos estados. O Ministério da Saúde informou que a partir de hoje começa a enviar um novo lote de 5.700.000 doses de imunizantes da Oxford, AstraZeneca e Coronavac aos estados. Esta remessa é destinada para a segunda dose de trabalhadores da saúde entre 65 a 69 anos e de 85 a 89 anos, além de povos indígenas, ribeirinhos, comunidades quilombolas e pessoas com deficiência permanente. Reforçando é receber a segunda dose, mesmo com atraso na aplicação. As doses também são destinadas para gestantes e mulheres após o parto. Mas nesse caso, apenas as mulheres deste segmento com comorbidades e serão usadas as vacinas Coronavac e Pfizer. E no Rio de Janeiro, avança a vacinação. A Prefeitura da cidade espera imunizar todo mundo acima de 18 anos até outubro. Quem traz essa notícia boa pra gente é Cristiane Ribeiro. A Prefeitura do Rio de Janeiro deu um passo de esperança para a população carioca. Anunciou que até outubro deste ano, todos os grupos com 18 anos de idade ou mais estarão vacinados com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Mas isto só será alcançado se não houver atrasos nas entregas das vacinas. Até o fim deste mês de maio, estão sendo vacinadas pessoas dos grupos prioritários, entre 45 e 18 anos. Em junho, começam a ser vacinadas pessoas entre 59 e 51 anos. Em julho, será a vez de quem tem entre 50 e 42 anos. Em agosto, será a vez da faixa etária entre 41 e 33 anos. Em setembro, a vacina será aplicada em pessoas entre 33 e 24 anos. E em outubro serão imunizados todos entre 24 e 18 anos. Para a estudante de medicina Joana Ribeiro, de 21 anos, a notícia é uma luz no fim do túnel. Eu estou muito ansiosa para tomar a vacina, porque passar mais de um ano na pandemia, isso acaba tirando a esperança. E a vacina, ela resgata essa esperança nas pessoas. Então eu estou muito feliz com isso, com essa previsão. Eu confio muito na ciência. O secretário de Saúde da capital fluminense, Daniel Sorães, afirmou que os próximos 5 meses serão de vacinação intensa. A expectativa é aplicar 30 mil doses da vacina contra a Covid-19 por dia em toda a cidade. A aplicação da segunda dose da Coronavac, que seria retomada nesta quinta-feira, foi adiada para amanhã por causa do atraso na chegada das doses. Assim, nesta sexta-feira, os idosos de 65 e 64 anos devem completar o seu esquema vacinal. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro. Em Brasília, 18 horas 13 minutos. O presidente Jair Bolsonaro esteve hoje em Maceió, capital de Alagoas. Pela manhã, ele participou da entrega de moradias para a população de baixa renda e da inauguração de um complexo viário que liga a BR-104 à BR-316. A repórter Sayonara Moreno a acompanhou. Em viagem a Alagoas, o presidente Jair Bolsonaro participou de eventos de entregas do governo federal nesta quinta-feira. Ao lado de ministros e do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, Bolsonaro entregou chaves a famílias de baixa renda, beneficiárias do programa Casa Verde Amarela. Ao todo, são 500 apartamentos no residencial Oiticica 1, que custou R$40 milhões em investimentos. A obra é do Ministério do Desenvolvimento Regional e, segundo a pasta, as casas são geminadas, com áreas de quase 45 metros quadrados, com instalação de água, esgoto, energia elétrica, iluminação pública, pavimentação e drenagem. Além disso, os condomínios têm estrutura de lazer, ginástica, parque infantil e quadra poliesportiva. Presente no evento, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, defendeu que o ato é uma entrega de cidadania, não apenas de casas. Nós estamos aqui respeitando as pessoas. No ano passado, este governo entregou mais de 400 mil unidades habitacionais como essas. E esse ano nós vamos entregar mais 400 mil, senhor presidente. Após as entregas, a comitiva seguiu para a inauguração do complexo viário entre a BR-104 e a BR-316, conhecido como Viaduto da PRF. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, defendeu que a obra não se trata apenas de um viaduto. Uma obra de mobilidade. mobilidade urbana, uma obra que vai diminuir o tempo de viagem, que vai diminuir acidentes, que vai salvar vidas, vai fazer a diferença da vida das pessoas, e a 101 vai continuar sendo duplicada. De acordo com o Ministério da Infraestrutura, o complexo viário possui 3 níveis, uma rotatória no plano da rodovia, 2 túneis, passagem superior por um viaduto, além de passeio e ciclovia. A obra custou mais de R$ 77 milhões em convênio com o governo do estado de Alagoas. De acordo com o Ministério de Infraestrutura, o complexo viário elimina a principal dificuldade de trânsito na região, onde passam mais de 50 mil veículos por dia. Além disso, a área é passagem para o aeroporto Zumbi dos Palmares, da capital Maceió. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. E agora a gente fala sobre as tensões no Oriente Médio. Daqui a pouquinho nós voltamos com essa informação. E agora temos Eliane Gonçalves, é isso? Olha, o Brasil vai fazer parte do projeto do Cabo Transpacífico. O programa que vem do Chile vai conectar a América do Sul à Ásia e à Oceania por cabos de fibra ótica. O anúncio foi feito hoje pelo governo brasileiro. Quem acompanhou foi a repórter Eliane Gonçalves, que está aí ao vivo com a gente. Boa noite, Eliane. Explica aí essa história, hein? Pois é, boa noite, Márcia. Boa noite aos ouvintes. O Brasil anunciou hoje a adesão aí ao projeto chileno de lançar um cabo transoceânico conectando a América do Sul à Oceania e à Ásia. Esse projeto, batizado como Humboldt, vem sendo desenvolvido aí pelos nossos vizinhos há cerca de 3 anos e já conta com a adesão da Argentina, Austrália e Nova Zelândia. O cabo vai sair da cidade de Valparaíso, na costa chilena, e vai chegar até Sydney, na Austrália. São quase 15 mil quilômetros de extensão de fibra ótica, passando aí pelo assoalho do Oceano Pacífico. Por esse cabo, vai ser possível transmitir dados e imagens de internet, telefone, rádio, TV, com velocidade bastante rápida. O secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações aqui do Brasil, Arthur Coimbra, explicou como a conexão pode ajudar a acelerar as comunicações. Por mais rápido que o 5G seja, ele nunca conseguirá ser mais rápido que a velocidade da luz. E é exatamente por isso que um projeto como esse, o projeto Humboldt, é tão importante, porque ele vai permitir que a América do Sul e a Ásia aumentem sua integração comercial, intensifiquem o intercâmbio econômico por meio da tecnologia 5G, literalmente a velocidade da luz. Pois é, esse projeto está sendo desenvolvido aí pela empresa pública de infraestrutura do Chile, a Desarrollo País, e com o cabo atravessando o Oceano Pacífico, os países da América do Sul vão poder se conectar aos países da Ásia e Oceania sem precisar passar pelos Estados Unidos ou Europa. E isso pode agilizar o comércio com a China, a maior parceira comercial do país, e a Índia, o segundo país com a maior população do mundo, né? A previsão é de que a construção da estrutura comece em 2023 e entre em funcionamento só a partir de 2025. O investimento inicial previsto é da casa aí de US$ 395 milhões, o que no câmbio atual seria algo como R$ 2 bilhões. O montante a ser investido pelo Brasil não foi divulgado, viu? O projeto transoceânico se soma aí a outros projetos de conexão. A cidade brasileira com o maior número de cabos passando aí por baixo dos oceanos é a capital cearense, Fortaleza, que já tem 11 cabos instalados. E em dezembro do ano passado, um novo cabo submarino de fibra ótica foi ancorado na cidade para ligar aí o Brasil à cidade de Sines, em Portugal, e permitir o tráfego de dados com o continente europeu sem precisar passar pelos Estados Unidos. É com você aí nos estúdios, Márcia. Obrigada, Eliane. E agora sim a gente fala sobre as tensões no Oriente Médio. Israel e Hamas intensificaram o conflito em Gaza e Jerusalém é palco da maior agitação dos últimos anos, com centenas de manifestantes palestinos feridos em confrontos com a polícia israelita. O número de mortos já passa de 80 e a comunidade internacional está cada vez mais preocupada com a situação no país. Silvano Mendes, da Rádio França Internacional, tem mais informações. A comunidade internacional está cada vez mais preocupada com a escalada de violência entre israelenses e palestinos. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, e o presidente russo, Vladimir Putin, pediram nesta quinta-feira o fim dos confrontos. O presidente do Senegal, Macky Sall, cujo país, de maioria muçulmana, é um aliado tradicional dos palestinos, também pediu uma desescalada da violência. Mesmo assim, o governo de Israel enviou mais veículos blindados para a fronteira com a faixa de Gaza. Os bombardeios israelenses se intensificaram nesta quinta-feira na faixa de Gaza, de onde os movimentos palestinos prosseguem com os lançamentos de foguetes na direção do território israelense. Além disso, vários distúrbios são registrados em cidades que até então simbolizavam a convivência entre árabes e israelenses. Pelo menos 83 pessoas foram mortas na faixa de Gaza desde a noite de segunda-feira e 480 ficaram feridas. Um aumento de tensão que acabou estragando a celebração na região do fim do Ramadã, o mês de jejum sagrado dos muçulmanos que acontece a partir dessa quinta-feira. Tradicionalmente, os três dias que seguem o fim do Ramadã são marcados por rezas nas mesquitas e celebrações entre as famílias, rituais que serão mais contidos agora, principalmente na região de Gaza, diante das tensões israelo-palestinas. E hoje faz 40 anos do atentado contra o Papa João Paulo II em plena Praça de São Pedro, no Vaticano. Ao lembrar o atentado, o Papa Francisco disse ontem que o caso nos torna conscientes que a vida de todos e do mundo está nas mãos de Deus, além de pedir orações pelo fim da pandemia. Na época, ainda no hospital, João Paulo II perdoou publicamente seu agressor. O pontífice dizia que devia sua vida à Nossa Senhora de Fátima, já que o atentado ocorreu no dia 13 de maio, quando os católicos celebram as aparições. Vamos relembrar o caso com Beatriz Evaristo. Um atirador disparou contra o Papa João Paulo II diante de milhares de pessoas na Praça São Pedro, no Vaticano, em 13 de maio de 1981. O pontífice passava em um carro aberto, cumprimentando os fiéis, no dia da audiência geral, quando foi atingido por duas balas. Além dele, duas mulheres também ficaram feridas. Aos 60 anos, João Paulo II passou por uma cirurgia de cerca de 5 horas e precisou retirar parte do intestino. Naquele dia, a Igreja Católica celebrava Nossa Senhora de Fátima, a quem o Papa atribuiu o milagre de estar vivo. O responsável pelo atentado foi identificado como Mehmet Ali Agca, de 23 anos. Natural da Turquia e integrante de um grupo extremista, o homem estava foragido de uma prisão turca, acusado de assassinato. Em dezembro de 1983, João Paulo II visitou o presídio na Itália, onde estava o atirador. O encontro dos dois durou 20 minutos. Mas o teor da conversa não foi revelado. A batina manchada de sangue que o Papa João Paulo II vestia na hora do atentado está em um santuário construído no local onde funcionava a fábrica em que o Papa trabalhou na juventude, em Cracóvia, na Polônia. Uma das balas que o atingiu foi doada ao Santuário de Fátima em Portugal e colocada na coroa da santa. O turco Mehmet Ali Agca cumpriu pena de 19 anos na Itália e mais 10 anos em seu país. Em 2010, tornou-se um homem livre. E em 2014, voltou ao Vaticano, visitou o túmulo do Papa João Paulo II e deixou um buquê de rosas brancas. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Evaristo. Agora 18 horas 23 minutos, você vai ouvir daqui a pouco. Anvisa autoriza estudo clínico da vacina Covaxin no Brasil. Governador do Distrito Federal libera a realização de pequenos eventos. Repórter Nacional. Hoje o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados ouviu por videoconferência o depoimento da deputada Flor de Lis, do PSD do Rio de Janeiro. A parlamentar responde a processo por quebra de decoro parlamentar devido à acusação pelo Ministério Público de ser a mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, ocorrido em junho de 2019. A repórter Cariane Costa acompanhou, traz os detalhes ao vivo. Oi, Cariane, boa noite. Olá, Márcia, boa noite ao nosso ouvinte. Em depoimento no Conselho de Ética na Câmara dos Deputados, a deputada federal Flor de Lis, do PSD do Rio de Janeiro, afirmou novamente que é inocente e disse que sofre preconceito e está sendo injustiçada no processo. Flor de Lis também disse que sofre perseguição da mídia e negou que houvesse interesse financeiro na morte do marido, o pastor Anderson do Carmo. Ela relatou aos deputados dificuldades financeiras. A deputada federal desmentiu o filho, que acusa de ser a mandante do crime, e apelou para que não cassassem seu mandato, porque, segundo ela, seria uma injustiça. Há um processo contra mim, mas eu ainda não fui julgada. Eu queria que vocês pensassem, refletissem, para que uma injustiça não seja cometida nessa casa. A deputada foi interrogada por mais de 3 horas e respondeu perguntas do relator e de advogados. A parlamentar é acusada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro de ser a mandante do assassinato do pastor Anderson do Carmo, seu ex-marido. Também em depoimento ao colegiado em abril, Lucas César dos Santos de Souza, filho adotivo da deputada, afirmou que a mãe pediu para que ele assumisse a autoria do crime. No Conselho de Ética, ela responde um processo por quebra de decoro parlamentar e pode perder o mandato. Eu volto com você, Márcia. Obrigada, Cariane. E a gente volta a conversar agora ao vivo com Vitor Ribeiro, porque a Anvisa autorizou o estudo clínico da vacina Covaxin no Brasil. Vitor, conta aí pra gente essa novidade. É isso, Márcia. Uma vacina feita a partir de vírus inativado e desenvolvida pelo Conselho de Pesquisa Médica e pelo Instituto Nacional de Virologia da cidade de Pune, em conjunto com o laboratório Bharat Biotech. Os três são da Índia. O pedido para a condução da pesquisa foi feito pela empresa Precisa Farmacêutica, que representa a Covaxin aqui no Brasil. A imunização ocorre em 2 doses, com 28 dias de intervalo. A previsão é de que 4.500 brasileiros com 18 anos ou mais participem como voluntários em 4 estados. São 3.000 em São Paulo, 500 no Rio de Janeiro, 500 na Bahia e outros 500 em Mato Grosso. Outros 26 mil voluntários participam dos testes em outros países. A condução do estudo de fase 3 no Brasil permite que os desenvolvedores peçam também a autorização para uso emergencial da Covaxin aqui no país. Ao vivo da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. E agora à tarde, o ministro da Economia, Paulo Guedes, se encontrou com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para discutir políticas voltadas para pacientes que foram contaminados com a Covid-19 e sofrem com algum tipo de sequela. Sem dar muitos detalhes, Queiroga adiantou que as ações devem começar ainda este ano. Um projeto para dar assistência aos pacientes pós-Covid e o ministro Paulo Guedes foi muito receptivo. Vamos trabalhar junto com a academia, com os pesquisadores, com os especialistas para dar atendimento às políticas públicas tão importantes nesse momento que vivemos. O ministro da Saúde ainda destacou que parcerias com universidades são fundamentais para colocar em prática projetos de combate à pandemia da Covid-19. O Brasil registrou queda nas mortes por Covid, mas os números continuam em patamares muito altos e 3 estados vivem quadro crítico na oferta de leitos de UTI, segundo o novo boletim da Fiocruz. Acompanhe com Tamara Freire. Em edição extraordinária do boletim do Observatório Covid-19, os pesquisadores da Fiocruz alertam que o número de óbitos no Brasil permanece em um patamar alto, apesar da ligeira redução das taxas de mortalidade nas últimas 2 semanas. O indicador, que alcançou o recorde de 4,5% em março, caiu para 3,5% na semana entre os dias 2 e 8 de maio. No entanto, ainda está bem acima da taxa de 2% verificada no final do ano passado, por exemplo. Ao longo da última semana, o país registrou uma média diária de 61 mil novos casos e de 2.100 óbitos por Covid-19. E se as mortes caíram, em média, 1,7% ao dia, o número de confirmações da doença aumentou ligeiramente a uma taxa de 0,3%. De acordo com o boletim da Fiocruz, esse é o momento de reorganizar e ampliar as estratégias de testagem e os serviços de saúde, já que uma nova explosão de casos a partir de patamares ainda tão altos seria catastrófica. A pesquisadora Margarete Portela, que integra o observatório, acrescenta ainda que as medidas de prevenção do contágio continuam sendo essenciais para que essa redução se sustente. Por um lado, é bom, é alentador a gente começa a ver alguma redução, mas não estamos realmente em um patamar tranquilo, não dá ainda para relaxar. Aliás, eu acho que relaxar mesmo não vai ser tão cedo. Então, acelerar a vacinação continua sendo muito importante, mas também muito importante que as pessoas continuem utilizando máscaras, continuem evitando aglomerações, procurando manter um distanciamento físico das pessoas com quem você não convive no seu domicílio, evitar também lugares que não são arejados. O boletim do Observatório Covid-19 assinala que as taxas de ocupação de leitos de UTI reservados para pacientes pacientes com a doença na rede SUS apresentaram algumas quedas relevantes entre os dias 3 e 10 de maio, especialmente nas regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste do país. Ainda assim, 3 estados permanecem na zona crítica de alerta e 7 deles estavam com taxas iguais ou superiores a 90%, com destaque para o Sergipe com 97%, Pernambuco com 96 e Paraná com 93. Entre as 13 capitais também em situação crítica, Aracaju ocupa a primeira posição com 99% de ocupação de vagas de tratamento intensivo, mas também preocupa o cenário em Natal com 96 e no Rio de Janeiro com 93% dos leitos ocupados. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tâmara Freire. O governador Ibaneis Rocha liberou hoje a realização de pequenos eventos no Distrito Federal. Mas as comemorações devem ocorrer seguindo algumas regras sanitárias. O repórter Gésio Passos explica pra gente. Oi, Gésio, boa noite. Oi, Márcia, boa noite. É isso, casamentos, batismos e aniversários já podem acontecer em salões de festas do Distrito Federal. O decreto autorizando esses eventos foi publicado nesta quinta-feira e traz algumas restrições, Márcia. Esses salões devem ter autorização plena de funcionamento e podem receber público correspondente a 50% de sua capacidade. O horário permitido para os eventos será de 11 da manhã até as 11 da noite. O governo distrital proíbe ainda o espaço para dança e aglomeração de pessoas nestas festas. Não poderão ser cobrados ingressos ou qualquer tipo de contribuição dos convidados. Outras medidas de distanciamento e higiene estão previstas para o retorno da atividade. O secretário-chefe da Casa Civil, Gustavo Rocha, diz que o setor era um dos mais prejudicados durante a pandemia. Era uma demanda que vinha ocorrendo já há muito tempo. É um setor que é um dos mais prejudicados no momento da pandemia. Foi apresentado para o governador hoje pela consultoria jurídica. O governador assinou o decreto e houve uma mudança. Inicialmente, isso é importante destacar, o governador ele autorizou a retomada dos chamados eventos sociais. Congressos, convenções, seminários, feiras e palestras, além de eventos em boates e casas noturnas, continuam suspensos em Brasília devido à possibilidade de aglomerações. E o governo distrital começou os estudos para vacinação contra a Covid de trabalhadores da educação pública e privada, mas ainda sem uma data definida para o início da imunização dessa categoria. O secretário de Saúde do Distrito Federal, Osnei Okumoto, diz que as vacinas para trabalhadores de educação ainda não foram disponibilizadas pelo governo federal e que a capital do país deve usar as doses que estão sobrando de outros públicos. Quando a gente entrou na fase de comorbidade de 59 até 55 anos, a gente vem estudando e vem analisando o quantitativo de pessoas que têm procurado a vacinação. Mediante a falta de procura por essas doses, pela utilização, nós não deixaremos essas doses paradas, estaremos utilizando, né, da melhor maneira possível. Como nós temos uma condição de retorno às aulas aqui no Distrito Federal, estaremos utilizando doses que realmente a gente tem em disponibilidade. O Distrito Federal retomou nesta quinta-feira a vacinação de grávidas e mulheres no pós-parto com comorbidade. Esse público deve receber doses da Coronavac ou da Pfizer, já que o Ministério da Saúde suspendeu a vacinação de grávidas com a vacina da AstraZeneca. E a espera por uma UTI em Brasília continua em queda na tarde desta quinta-feira, com 36 pessoas com Covid aguardando um leito e 103 pacientes com outras doenças também aguardando. É com você, Márcia. Obrigada, Gésio. Agora é lei. Grávidas durante a pandemia podem ficar trabalhando de casa, em home office. A notícia tranquilizou gestantes que se preocupam com a exposição do trabalho presencial. Beatriz Albuquerque tem os detalhes. 6 anos tentando a tão sonhada gravidez. Até que depois de 2 abortos, o resultado positivo chegou. Liz está a caminho e nasce em outubro para alegrar a vida da mamãe Juliana Nunes. Junto com a realização desse grande sonho, inseguranças pelo fato de estar grávida em plena pandemia. Juliana é pediatra e tem uma rotina puxada de trabalho com 3 empregos. Quando recebeu a notícia de que poderia permanecer em home office até a chegada da filha, ela conta que se sentiu muito aliviada e protegida. Eu posso dizer que me sinto protegida, apesar de que em todos os nossos ambientes, né, tanto familiar quanto no supermercado, evitar sair, claro, a gente tem que tomar todos os cuidados. Mas me sinto protegida devido à quantidade de pessoas que eu entrava em contato, tanto crianças quanto seus pais. Agora, as gestantes estão protegidas por uma lei que garante o teletrabalho enquanto durar a pandemia do coronavírus, sem prejuízo do salário. A iniciativa foi aprovada pelo Congresso Nacional em abril e sancionada nesta quarta-feira pelo presidente Jair Bolsonaro. A obstetra Vanessa Sobral explica que as gestantes são consideradas como grupo de risco para a Covid, já que o vírus pode causar partos prematuros e outros problemas graves. A médica indica o trabalho remoto para as grávidas que puderem ficar em casa, mas para quem não puder, ela dá algumas dicas para se proteger. Então, deve ter aqueles cuidados como todo cidadão. Levar o álcool em gel, lavar as mãos, não tirar a máscara, evitar ficar em locais pequenos, fechados, com muita gente. De acordo com o Ministério da Saúde, a vacinação de grávidas e puérperas será restrita somente a mulheres com comorbidades. E elas devem receber apenas as vacinas Coronavac e Pfizer. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque. Esportes. E saiu mais um semifinalista para o Campeonato de São Paulo. O Mirassol empatou com o Guarani 0-0 e venceu nos pênaltis por 4-3. Com relação à Copa Libertadores da América, Rentistas do Uruguai e São Paulo ficaram no 1-1. O Fluminense virou para cima do Santa Fé da Colômbia por 2-1. Logo mais, o Atlético Mineiro enfrenta o América em Cali, na Colômbia, às 21h. Pela Copa Sul-Americana, Ceará e Arsenal Sarandí da Argentina ficaram no 0-0, mesmo placar para o Atlético Goianiense diante do Palestino do Chile. Daqui a pouco o Grêmio enfrenta o Lanús da Argentina às 7h15 da noite e o Peñarol recebe o Corinthians no Uruguai às 9h30 da noite. Mais 4 campeonatos estaduais já têm os seus times que vão decidir. O Sertame, Paysandu e Tunaluso vão decidir o campeonato do Pará, o Remo está fora. Brasiliense Ceilândia do Distrito Federal, o Gama está fora. Teremos o tradicional Sopa de Letrinhas em Alagoas, CRB e CSA. E depois de 116 anos, a final em Salvador não terá Bahia nem Vitória, e sim times do interior. O Bahia de Feira de Santana enfrentará o Atlético de Alagoinhas. A Comebol confirmou o estádio Centenário em Montevidéu, no Uruguai, como palco das finais da Libertadores da América e da Copa Sul-Americana deste ano. E confirmou que Brasília será sede da final da Copa Sul-Americana em 2022. E Guayaquil, no Equador, da Libertadores do mesmo ano. Amanhã, às 11 horas da manhã, o técnico Tite divulga a lista dos convocados para os jogos das eliminatórias. Dia 4 de junho, em Porto Alegre, contra o Equador. E no dia 8, contra o Paraguai, em Assunção. Da Rádio Nacional em Brasília, André Luiz Mendes. O nosso assunto agora é dinossauros, e dinossauros aqui no Brasil. É que um estudo confirmou a presença desses animais em Mato Grosso do Sul, depois que foram encontradas pegadas e fósseis por lá. A pesquisa foi publicada esta semana em um jornal científico. Quem conta pra gente é Solimar Luz. Pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro e do Serviço Geológico do Brasil, do Ministério de Minas e Energia, encontraram pegadas e fósseis de dinossauros em rochas que já foram à margem de um imenso ambiente desértico. A descoberta aconteceu onde hoje é o município de Nioaque, no Mato Grosso do Sul, e estima-se que a partir do tamanho das pegadas, esses animais tinham até 6 metros de comprimento. As rochas dessa região eram até então consideradas de origem glacial, com idade de 300 milhões de anos. O estudo demonstrou que elas foram formadas por um antigo sistema de rios que margeava um deserto de dunas, semelhante ao Saara no continente africano. Com o passar do tempo, esses rios secaram e foram substituídos pelo grande deserto que chegou a cobrir uma ampla área entre o Uruguai e o Mato Grosso do Sul. Além das pegadas de dinossauros, os pesquisadores coletaram fósseis de um pequeno invertebrado encontrados em uma paleoteca, que é uma espécie de toca cavada por animais extintos que viviam em parte em abrigos subterrâneos. Os fósseis coletados na etapa de campo dessa pesquisa estão depositados no Museu de Ciências da Terra, Serviço Geológico do Brasil, no Rio de Janeiro. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz. E a gente fica por aqui, confira mais sobre a programação no nosso Twitter, @RadioNacionalBR. Converse com a gente, outras notícias na próxima edição do Repórter Nacional, às 7h30 da manhã, aqui na Rádio Nacional, também na TV Brasil. Boa noite. Repórter Nacional. Atenção, emissoras. Em 5 segundos, canal aberto. Formação de rede nacional. Começou.